pelas ruas, coração pesado. Vi você dentro do carro, um amor quebrado. O olhar que era nosso agora é de outro. E a dor na minha alma só faz ecoar o luto. Vou beber pra esquecer, afogar essa traição. Cada gole é um grito, uma busca por solidão. Ela partiu meu mundo, me deixou no chão. Mas vou me levantar e encontrar minha superação. No bar, as lembranças dançam na mente. Cada risada dela, um punhal tão presente. E o álcool me abraça, mas não é cura. Só mais uma noite nessa vida tão dura. Vou beber pra esquecer, afogar essa traição. Cada gole é um grito, uma busca por solidão. Ela partiu meu mundo, me deixou no chão. Mas vou me levantar e encontrar minha superação. No bar, as lembranças dançam na mente. Cada risada dela, um punhal tão presente. E o álcool me abraça, mas não é cura. Só mais uma noite nessa vida tão dura. Vou beber pra esquecer, afogar essa traição. Cada gole é um grito, uma busca por solidão. Ela partiu meu mundo, me deixou no chão. Mas vou me levantar e encontrar minha superação. E a dor vai passar, mesmo que demore. No fundo do copo um novo caminho se explore. O amor se foi, mas eu não vou ceder. Vou reconstruir minha vida, aprender a viver. Vou beber pra esquecer, afogar essa traição. Cada gole é um grito, uma busca por solidão. Ela partiu meu mundo, me deixou no chão. Mas vou me levantar e encontrar minha superação. E mesmo que a tristeza insista em ficar, a força que vem de dentro vai me ajudar. Traição e fracasso não vão me definir. No fim dessa noite eu vou ressurgir. Mesmo que a tristeza insista em ficar, a força que vem de dentro vai me ajudar. Traição e fracasso não vão me definir. No fim dessa noite, eu vou ressurgir.